evento é um assalto. É, segura, tá gravando tudo que a galera tá falando. Eu posso, né? Certo, certo. E obrigado, brigadiano, sai encostando, e nós aqui. Cadê você, jovem? Cadê você, estudante revoltado com esse sistema porco, capitalista, ladrões? Entendeu? Enchendo o bolso às nossas custas. E nós aqui, ó. Aqui, cadê? Cadê os estudantes? Eles vão descer o cacete de nós, porque não sei o quê. Vamos pro inferno, bando de ladrões. 23 vereadores e o povo passando fome. 2,40 na passagem, vai pra 3 contos agora. Bando de porcos. É isso aí. Boa tarde, galera. Boa tarde. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Leandro. É importante a gente passar algumas informações aqui. Bom, primeiramente é bom deixar bem claro que a gente só está começando essa batalha. Batalha que não tem fim hoje. Apenas estamos dando um pontapé inicial. Em verdade, já foi dado um pontapé inicial quando nós organizamos um ato, há uma semana atrás, em solidariedade à greve dos trabalhadores e trabalhadoras da BCG. Não é possível. E essa tem que ser a tônica desse movimento. Que toda vez que se coloque essa questão de aumento da passagem, os trabalhadores, as trabalhadoras e a população saia perdendo e a família Bonin seja mantido integralmente sua taxa de lucro. É disso que se trata. Tem que alguma vez na história nós derrotarmos esse aumento e abrimos um debate sério. Quem acompanhou a greve dos cobradores de motoristas sabe o quão importante é o transporte público em Ponta Grossa. Por conta dessa especulação imobiliária que suga as riquezas da nossa cidade e joga os trabalhadores e as trabalhadoras para morar cada vez mais longe e depender única e exclusivamente do ônibus. Por isso é fundamental a gente aproveitar e fazer um debate sobre a questão do transporte público. Terça-feira houve uma reunião, esse movimento aqui, não sei se todo mundo sabe, mas é um movimento de luta para um transporte público de qualidade. Ele foi organizado desde o ano passado, também por conta de um aumento em maio do ano passado. É bom que se lembre, né? Parece que a gente até esquece, mas em maio do ano passado já aumentou a passagem. Então nós temos que nos integrar, nós temos que nos incorporar ao movimento. Existe uma lista de e-mails de discussão do movimento. A gente precisava passar uma lista, galera. Quem poderia cumprir essa tarefa? Para a gente incluir, quanto mais pessoas envolvidas na construção do ato, maior é a probabilidade de mais pessoas virem. Apenas 8 ou 6 pessoas construíram esse ato. Estão de parabéns essas pessoas. Mas é necessário que mais pessoas se integrem, que mais pessoas acompanhem as reuniões, para que a gente possa dividir mais tarefas, para que a gente possa cobrir mais colégios. Infelizmente, o colégio aqui, o Regente, não foi completado de manhã. Foi completado apenas à tarde, por conta da perna do movimento, do número de pessoas participando. Mas como eu disse, hoje só começa a nossa batalha. Vamos em frente, vamos ter como guia a indignação que desde 2006, quando nós conseguimos colocar 3 mil pessoas nas ruas, tem sido a tônica desse movimento. Alguém aí